noite de amor. É como eu estou. Venha me fazer bilu bilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. Teu bem, teu sonho, teu amor. Brilha feito uma estrela no teu coração. Eu quero me queimar no sol do teu verão. Eu quero o que você quiser me dar. Te ver morrendo de paixão. Sentir você querendo e me dizendo não. Mentindo pra aumentar minha emoção. Me dá tua boca na hora mais louca. Quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito, se encoste meu peito. Me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. Eu sou o seu melhor amigo. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até chorar contigo. Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu. Pois você vai ver que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. O seu verdadeiro amor sou eu. Sou eu.